pessoal, hoje nós vamos falar de 12 formas de dedilhado para o domínio na mão direita. Domínio dos dedos da mão direita é para a gente tocar as cordas do violão aí sem apoio, né? Tocar sem o apoio, só beliscando as cordas. Então, pessoal, é o seguinte, essas combinações, cada combinação dessa começa com o polegar e um dedo da mão direita tocando junto. As quatro primeiras combinações, na verdade não são as quatro, né? São as seis primeiras, começa com polegar e anelar, depois com polegar e médio, depois com polegar e indicador. Então vamos direto para o exercício. No texto escrito, eu estou detalhando mais a respeito de como fazer esse dedilhado. Mas vamos aqui. Eu vou dar exemplo só de uma forma de dedilhado de cada grupo desse daí. O primeiro grupo, a gente vai fazer polegar e anelar juntos, depois o médio, depois o indicador e volta no médio. O toque vai ser desta maneira: polegar e anelar juntos. Estou tocando corda solta, tá? Depois o médio na segunda corda. Depois o indicador a terceira. Depois volta no dedo médio. Então, esta combinação ficará assim: PA junto, M, I. Detalhe, a gente vai alternar o polegar na sexta corda com a quinta, com a quarta e voltando na quinta e repetindo na sexta. Então vai ficar assim, tocar bem lento. Sexta, pessoal. Então o que acontece? É só colocar velocidade nesse dedilhado, né? Fazer um pouco mais rápido aqui. Para quem está iniciando, pode tocar bem lento, domine um de cada vez, não precisa dominar todos. Porque senão fica muito para estudar. De repente a pessoa tem pouco tempo, então estude alguns minutos todos os dias, mas domine um de cada vez e depois toca todos eles, né? Aí depois que dominar. Bom, esse foi o primeiro dedilhado do primeiro grupo. PA, agora vamos passar para o segundo grupo. O segundo grupo começa com polegar e médio. Eu só vou fazer esse primeiro aí, né? No caso dessa sequência, vai ser polegar e médio, indicador, médio e anelar. Polegar e médio, indicador, médio e anelar. Então fica assim: PM e também alternando o polegar, sexta, quinta. Ah, vou fazer de novo aqui: sexta, quarta, pessoal. Então fica PM e MA, PM MA, PM MA, PM MA. sempre quando a gente começa, começa com o polegar e médio tocando juntos. Agora vamos para o terceiro grupo. Eu vou fazer só o primeiro também, o primeiro dedilhado, que vai ser o polegar indicador junto, o médio na segunda corda, o anelar na primeira e volta o médio na segunda. Então fica assim: PI, M, A, M, PI. Alternando o polegar, sexta, quinta, quarta, quinta. Entendeu, pessoal? Esses dedilhados é o seguinte: dominando esses dedilhados, essas 12 combinações, o iniciante no violão está preparado para tocar qualquer tipo de música, sem nenhum problema. Porque a dificuldade maior de um violonista está na mão direita. A mão esquerda apenas posiciona, né, para poder, a mão direita, aonde a gente faz os dedilhados, os ritmos, toca forte, toca fraco. Fazemos percussão, né? Tudo é a mão direita que faz isso aí, tá bom? Então, vou passar agora gravar outro podcast para falar a respeito do acorde diminuto que está logo a seguir aí para vocês. Como a gente vai aplicar isso?